terra de Israel, buscavam um lar os filhos de Dan, prontos para lutar. Em Zora e Estaol, coragem a brilhar, rastejando a terra, prontos para entrar. E o levita em Mica, a voz de Deus a ouvir: vai em paz, o Senhor está a conduzir. Na terra que é boa, o povo a confiar, a herança prometida, é tempo de tomar. Levanta, ó Dan, e marcha sem temor. O caminho é seguro, o Senhor é o Senhor. Seiscentos valentes, armados de coragem, na casa de Mica, decididos a agir, tomando o que é seu, o efode e o altar. O sacerdote alegre, pronto a acompanhar. Mas Mica o chamou com voz de aflição: meus deuses me tomaram, onde está a razão? Mas os filhos de Dan, firmes na missão, não ouça a voz da dor, siga o coração. Levanta, ó Dan, e marcha sem temor. O caminho é seguro, na fé encontramos as lições. E assim conquistamos o que Deus nos deu. Em meio à batalha, Ele é nosso Deus. Na cidade de Dan, um novo começo, com fé e coragem, firmamos nosso laço. Levanta, ó Dan, e marcha sem temor. O caminho é seguro, o Senhor é o Senhor. A terra é larga, abundante em bênçãos. Na luta e na fé, na casa de Deus, nossa herança brilhar, a fé nos sustenta, prontos pra lutar. Na história de Dan, um legado a seguir, com coragem e amor, sempre a construir.